qualquer lugar das ruas. E onde mais você agita um milhão de sons, à meia-noite, uma ou duas. Pinta aquela música, ou aquela música, com todo mundo a tocar. Mas é ainda assim aquela velha batida que manda todos eles pro ar. O coração do rock and roll tá batendo, eu acredito no que bate lá dentro. Então por isso você fique sabendo que o coração do rock and roll, o coração do rock and roll tá batendo. LA, Hollywood, a Sunset Strip, é tudo que te dizem pra ver. Luzes de neon, garotas mais garotas, lindas de endoidecer. Mas quando pinta a música, ou aquela música, com todo mundo a cantar. E é ainda assim aquela velha batida que manda todos eles pro ar. O coração do rock and roll tá batendo, e eu acredito no que bate lá dentro. Então por isso você fique sabendo que o coração do rock and roll, o coração do rock and roll tá batendo. Então por isso você fique sabendo que o coração do rock and roll,